4, para Sulamit Sachs e decolagem, torre 118, decimal 612, bom voo, Mike Eco Delta. Alfa Romeo, Lima, Alfa Romeo, informe estimado de pouso. Não entendeu a mensagem, por favor, confirme. Aracaju, 1151. 7, 1151. Papa Romeo, Lima, Alfa Romeo. Bom dia, Brasília 340, aguarde cópia. Solo 3179 com 91 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 12, total ataque. 3179, autorizado táxi à direita, via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, decimal 612, bom voo. Índia Alfa 118, 612, ponto de espera, quando pronto, então 3179, obrigado, bom dia. Bom dia. Papa Mike Echo Delta autorizado, assinamento, reporte para o táxi. Diga o meu Golf Victor. Eu só leio 121 decimal 9. Romeu Golf Victor, pátio 5, decola da 17 para Del Monte, aguarde cópia, Romeu Golf Victor. Lima Alfa Romeo, prossiga. Falecer para manter o atendimento por mais 30 minutos para manter dentro das regras de voo visual. Gente, mantenha 1.500 pés, reposta 2.0 milhas de Salvador para livre frequência. Fita, confirme a radial ideal de saída. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, mantém 1500 pés. Livre frequência para coordenação. O repórter para ingresso, papapá, Mike Eco Delta. Aracaju, 1-2-0-3. Aracaju, 1-2-0-3, Lima, Alfa Romeo. Jet 6709 autorizado Brasília, nível 340, via UP Zulu 17. Decola da pista 28, mantém proa até 2000 pés, curva à esquerda, subida gola e transição off-fito. Frequência do controle 119.35, transponder 5565. Autorizado 340 para Brasília, UP Zulu 17. Decola 18, em frente, 2000 após esquerda. Olha o fito, 935, autor, transponde 5565, AB 6709. 6709, correto, portão 01 no chão pronto. Camará. Romeu, Golf, Victor, pronto, cópia. Tango Romeu, Golf, Victor, autorizado, Salvador, Sierra, Juliette, X-Ray, Sierra, Belmonte, Varicel, Bahia. Via Golf 677, é cola da pistão no 7, com curva à direita, subida coral. Frequência do controle 119.35, transponder 0270. Meu Golf Victor com o tejamento correto, 4-5 com o FMPOB. Paracionamento táxi e decolagem torre 118.612, Romeu Golf Victor com o voo. Lima Alfa Romeo, prossiga. Aprender para o 055, gente, mantenha-se em condições visuais. Suba para nível 055, a 5 milhas da posição Conde, chame Aracaju, 120.3. Autorizado 055, a 5 milhas da posição Conde, chame Aracaju, 03, muito grato. Pista no 7, reporte alinhado e pronto. Tango Romeu Golf Victor, solicitou acionamento. Autorizado o acionamento, reporte para o táxi, no 45. Controle Salvador, tá 3179, passando 2600 pés, agora com o de gol. Salvador, bom dia, tá 3179. Tá 3179, contato radar, suba nível 340, saída gole. Saída gole 340, tá 3179. Papapá Mike Eco Delta, autorizado decolar, pista 17, o vento 300 graus, 079, ajustando 015. 80, eu disse, tá 3179. Bom dia, TAM 3304, caminhante da Lima, cruzando 200. O meu Whisky Golf Oscar, copia? Consiga. Autorizado, Sierra Juliette Charlie Quebec, faixa grande, nível 065, correto. decola da pista 17 com curva à direita, corredor axé restrito a 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Frequência do controle 119.35, transponder 5551. Autorizado, Serra José, que é a 1001, decola da pista 17, curva direita, corredor axé restrito 1000 até o farol ou liberação 1935. O transponder 5551. No pátio 5, o Golf Oscar. O Golf Oscar, pátio 5, correto cotejamento, confirme o BLB? 5. 5 para acionamento, táxi e decolagem, torre 118, décima meia dúzia, bom voo, o Golf Oscar. 18, meia Oscar. Abre o Silva, direto a Manatier, vai que eu puder. O Whisky Golf Oscar, autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Tiago Romeu Golf Victor, autorizado o táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto. Romeu Whisky Golf Oscar, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista no 7. O AB6709, portão 1, puxa para mim. Autorizado, reporte táxi, objeto 6709. Portão táxi, 6709. No 109, chame Recife, 1264, vai estar no 288. 264, 288, Tantri, 179, bom dia. Romeu Whisky Golf Oscar, mantém a posição aguardando instruções para ingresso na pista no 7. Papá Mike é cuidado, reporte 20 milhas de Salvador. Mike é cuidado, controle. Confira o controle, Mike é com Delta. Reporte 20 milhas de Salvador. Reporta lá 20 de Salvador, Mike é com Delta. A 3304 está autorizado proa do Serra Vitor 363. Após antes está autorizado 2510, reporte estabilizado na final do procedimento. Ativo na proa do 363, reportará o iniciando o procedimento 3, 304. do oficiado autorizado o táxi via pista no 7, reporte alinhado e pronto. O Papatango, Romeu Golf Victor, decolado ao 57, chame o controle em 119.35. Esse é o controle 6935, grato, bom dia, Romeu Golf Victor. Salvador, Papatango, Romeu Golf Victor, decolou da 17, saída coral. Romeu Golf Victor. Suba ao nível 100, contato radar na decolagem. Frente, o Romeu Golf Victor. Controle de Salvador, bom dia, OTAN 3663, cruzou 235 para a 150, a 80 mil de Salvador. OTAN 3663, ação identificação, chegada de pit, direção nível 070, na pro adianto. Identificou e pit 070, aprovando Anton, OTAN 3663. Lula Torre 118, décima 612, bom voo. Direita rende alfa, ponte 0, 262, da 228, a 610, a 9 da ponte. Oscar, autorizado decolar pista no 7, o vento 310 graus, 05 nós, ajuste 10, 15. Patango Romeu Golf Victor, confirme o nome da localidade aqui de China. Coração, sim. Sierra Juliette, XK Sierra. Ciente. Oscar, decolado ao 1102, chame o controle em 119.35. 1935, Golf Oscar. Olhe, bom dia, Papai Romeu Whisky Golf Oscar. Papai Santa Romeo Whisky Golf Oscar, contato radar, suba para 1010, ingresso corredor Axé, reporte farol da barra. Para 1000 Axé, reportaremos para o Golf Oscar. Mike Eco Delta, frequência livre para a coordenação. Papango Romeo Golf Vitor ao controle. Prossiga. Confirme a radial ideal para a localidade de destino. Vai pela Golf 677 na posição Raíra, cancela e prossegue de voo. Gente, obrigado. Informe estabilizado na final do procedimento RNAP. Batiu, está uma milha para o 363, o TAM 3304. Informar a final. Batiu, Webjet 6709. Condições de decolar sem parada? Negativo. Confirme? Negativo. Gente, então. Mantenha o ponto de espera, agora as instruções para ingresso, pista 28. Mantenha o ponto de espera, o AB6709. Confirme radial de distância de Salvador, Isque Brasil. Radial 274-60-09. Gente, informe procedência e destino. Colô de Serra, November, Golf Eagle, destino Salvador. Confirme a procedência Serra, November. Golf Eagle, Guanambi. Serra, November, Golf Eagle para Salvador. Pessoas a bordo, tipo de equipamento? 2 POB, é um Papa Alfa 34. Patagusk Bravo Zulu, mantenha-se em condições de usuário, reporte para a descida. Passará. Final, estabilizado, 3304. Tanto 3304, chame torno no noite, decimal meia. 18,6, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, tanto 3304, final da 28. Está meia milha, pro 364, baixado, travado, estabilizado. Tá 3304, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 320 graus, 05 nós, ajustando 0, 1, 5. Autorizado, 3304. Música que Bravo Zulu desse da critério. Sim. 3663, informe-se esse para a RNAV. O 3663 vai ser para o VOR. Sim, pressão nível 040 na pro de pitch. 040 Alfa Romeo Whisky Golf Oscar, informe pro ideal para o destino. 302, confirme? 327. Afirmativo, está autorizado para 327 para o destino, suba a critério nível 065, mantém-se condições de usuários. O uísque do Fiasco. Direto à ascensão 065. O uísque do Fiasco, informe estimado de pouso. Será 1149. Gente, reporte 20 milhas de Salvador, uísque do Fiasco. 20 de Salvador será reportado. E mantém, ameaça 09. Rota 3304, solo 08, libere a esquerda. Antes da alfa, chame o solo em 121 decimal 9. Liberar a esquerda, 1219. Salvador, muito bom dia. 3304, na sua disposição, Gibraltar. 3304, bom dia. Autorizado táxi via Alfa Índia, portal 02. Alfa Índia para 02. Decolagem, pista 28, 300 graus, 05 nós. Ajuste 1015. Valeu, decolagem. Mantém a proa, faz a decolagem 6709, então 2000. Correto. Atingindo 040, 63663.